prepara o olho que lá vem o choro, prepara o bolso que lá vem bebida, o travesseiro que lá vem a insônia, para os piores dias da sua vida. Não vai ter colo pra te consolar, é só você e o seu coração. Não adianta nem espernear, e dessa vez você não escapa não. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo. Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo. Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Para os piores dias da sua vida, não vai ter colo pra te consolar, é só você e o seu coração. Não adianta nem espernear, e dessa vez você não escapa não. Quem me colocou pra beber,